Avistou, não vi, já. Ok, ciente. Só nos usando as fonoras. 2194. Boa noite, 97. Boa noite, 97. Chuva de moderada forte sobre o campo. A última nave pousou, avistou nos mínimos. Reporta avistado, trecha a casa. Passará o 97. Alfa Chamante Juliette. E Alfa Chamante Juliette, 223. Opa, Patango Lima, aquilo Bravo, pronto da cota? Pois é, Salvador, Valença, Tom Yankee, nível de voo 040, pode modifica para o 045, rota direta, saída Arbor, após Arbor direto. Recorda pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 0134 e o controle Salvador 120.8. E tem como ter outra referência visual sobre o voo? É só corrigindo, decoda 10, que é decoda 10 com a primeira curva à direita. Decoda 10, setor norte de senhora. Setor 118, são 62, ajuste 1020. Passeio 2223, atento ao Boeing da Total. Está autorizado o ingresso parte principal, via Juliette, remota 104. Total, Juliette, remota 104, 2223. Ok, 7. Mantenha 4.000 pés, no 605. No 605, Altigi, mantenha, reduz a velocidade para 170 nós. Aguarde a final do LS. Mantém sendo redução no 605. Trip 5217, livre LS, descendo para 2000. Informa o tráfego de um Hobbs 44, 500 pés, baixa altura, sem interferir com a sua aproximação. Informa estabilizado no localizador. Autorizado ILS, 2000 pés, gente do Hobbs 44, Trip 5217. Atinge o 70, na altura de Pelotan 3304. 3304, ciente. Desça e mantenha 5.000 pés, reduzindo a velocidade para 210 nós, altímetro 1020. 5.020, reduzindo a 3304. Salvador, você é 312, atingindo 1.900 para 90. É 312, desça e mantenha o nível de voo 050, está autorizado na chegada a Maia. É, mantenha 50, na Maia. 150 graus, 14 nós. 7, 1, 8, 9, 7. Sol Salvador, boa noite, 04, bom dia. Boa noite, 04, bom dia, prossiga. Autorização para o Galeão, 0400. Permanente, Mike, Juliette, Romeu, informe livrando este setor. Escuta permanente e reportará levando o setor, Romeu. Pois é, Salvador Galeão, Viempo Isolou 10, eu vou aprovar 360. Saída da El, Lida, pós-Lida Bridge, decoda pista 10 com primeira curva à direita. Transponde 5102 e o controle Salvador 120.8. 80. Decoda 10 com primeira curva à direita, perfil da saída da El, Aerovia, Pisulu 10, apenas com o TG, por favor. Decoda 10 com curva à direita, da El, Leda e Bridge. Sente, correto, é um ponto para pushback, assinamento, gol 104. Camarei. Sente, QNH 1020, vento 150 graus, 149, você pode visual com a pista. Prepare visual, trip 5217. Cena pronta. O Gol 897, atingindo 2.000 pés, curvando à esquerda agora com a proa 320, limite 10 milhas afastado de Salvador. Ok, proa 320, limite... Ok, 320 por 10 milhas, o Gol 897. Controle Salvador, bom dia, 526 da web, cruzando 1, vai atingir 170. Web 5826, bom dia, identifique, desce, mantenha 060, chegada Mari, reduza para 250 nós. 060, chegada Mari, reduzindo 250 nós. 5826, possível WhatsApp? Para o sequenciamento, mantenha a chegada, 5836. A manter. 3304. Prossiga, frente. Tráfego à frente, o Boeing 737-800 da Gol. Será necessário manter o rumo 200, tendo como limite o localizador. Manter o rumo 200, limite localizador e reduzindo, 3304. 1897. Só escuta, prossiga. Intenção, nova aproximação? Guardando melhorias do aeródromo. Ok, então vou ir pra Pelo, com a espera naquela posição. Ok, posição Pelo... O 3304, eu tô mantendo 5000, pode descer. Pode descer até 3000 pés, 3304. 3000 pés com 1020, aborde um vetor para o localizador. 3000 pés, 1020 na sua escuta, 3304. Estabilizou no localizador, no 605. 1605, complete a aproximação, chame torre 1-1862. 76, boa. Chuva moderada, portará o estando 5217. Fica a critério 1897. Em Pelo, fica a critério para interceptar a onda da perna do Pera. Atenção, solicita a atenção 4000 pés. Então suba até 4000 com 1020 ou 1897. Positivo, 4000 com 1020, com 1897. Controle Salvador Total 99-11 decolou. 3304, resta uma numeração pro de Duna, livre de aproximação e forma estabilizada. Livre aproximação, reparação estabilizado, já estabilizou no localizador 3304. Autorizado, né? Estabilizou a localizadora no 605. No 605, número 12, número 1, próxima cabeceira, mesmo avistou aproximadamente 400 pés. Chuva de leve a moderada, reporta visual 3 checados. Vai reportar, 3-4 já está baixado, travado. Serinho 7, está autorizado o táxi. Vai ficar apenas atento ao Airbus da TAM, iniciando o pushback no 05, ok? Mike Juliette Romeu, livrou o senhor também. Gente, a minha escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Escuta permanente, Romeu. 3304, livre LS, já estabilizado? Afirmativo, estabilizado, 3304. Afirma, descendo para 2000 pés, completa aproximação, chame torre 1862. 1862 para torre, obrigado. Dois no set, solo de 29, direita solo 219. Direita 219, triplo 5217. Paulo, triplo 5217, livrou. Triplo 5217, autorizado táxi via Alfa, chama antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, triplo 5217. 0, agora não é 0, senhor. Cruzamento, passo principal, Lima Quilo Bravo. Solo 219, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, senhor. Tan 3304, número 2, número 1, aproximadamente uma milha, cabeceira, mesmo avistou aproximadamente 500 pés. Chuva, leve sobre o campo. Reporta visual. Gente, 3304. Você está pena de aproximação. Confirmando leve moderado. Obrigado.

5217 vai manter a posição, aguardando instruções. Aguardando 5217. Salve Salvador, bom dia, o nome é 05, livrou, está na sua escuta. Melhoria do tempo aí. 5826, ciente, desça para 6000 com 1020, com espera em Itap, então. Ok, espera em Itap, 6000, 1020, 5826. No Galeão, pronto ataque. Uma subtração PLS aqui. Ciente, vai manter ainda a perna de afastamento, aguardando leitores para interceptar a final do LF. Positivo. Mantém a proa então? Afirmo. Ciente, mantém então a proa 24045, aguardando a federação para o procedimento, o voo 897. Tá, curtido livre, pouso no estão no 03304. Afirma. Vai ficar atento ao início do táxi do Airbus até a sua esquerda. Após livrar a passagem, você está autorizado ingresso para a parte principal. Via Juliette, remoto no 2. Pode, Airbus até a parte principal, remoto no 2, tipo 52, no 7. Fala, bom dia, agora 923. Qual é a proa ideal para desvio, por quantas milhas? 330 por 30 milhas. É, que ajuste no 020, aguarde para a cópia. Valeu. Milhas total 99, o nono. 1897, curve pela direita, proa 180. Certinho, essa curva direita, proa 180, igual 897. Posição, tá? Da posição em coordenação com a equipe de solo, aguardando o parqueamento do ADR da trip na remoto no 2. Vai dar início ao pushback em coordenação com a equipe de solo, ok? Tem que estar ali na posição e você não vai autorizar depois de passar. Rota 304, solas 34, direita, solo, buzina, sinal 9. Solo, direita, 5219. 26? A critério. 5826. Ok, obrigado. 04, livrou. 3304, já táxi e Alfa, chamante da Juliette. Alfa vai chamante da Juliette, 304. O gol no 605, autorizado Juliette, portão 03. Pois vale, grava Juliette para o 03 no 605. Gente, 526, informe quando tiver intenções de aproximar. Ok, aguardando melhoria das condições no aeródromo, na sua escuta. Sotão 99 no 1. Prossiga. Se a partir de agora tem condições de voar a buco? Afirmo. Gente, a partir de agora está autorizado a buco e chame Centro Recife 2545, Altana 2685. Repetir a sequência? 2545, alternando 2085, direto a Buco. 2545, direto a Buco, então. Cuidado com fome e rota, ok? Israel, Zeta, Bridge, autorizado com fome e rota, agora 923. Impedimento caixa encontrado para o chuveiro, acionamento, agora 923. Paulo 3545, ciência da Quebec para vitória.com. Trip 5345, ajuste no 020, guarde para a cópia. Confirme? 312. 312, complete a aproximação, chame torre 1 no 8612. 18612, 312, boa. Então 897, reduza para 170 nós, desça para 3 mil pés e aguarde um último vetor para interceptar o localizador. Ok, reduzindo 170 nós, para 3 mil, aguarde o último vetor com 897. 2 Salvador, boa, China 63, 1-2, estabilizado no lock da 1-0. China 6312, continua a aproximação, última aeronave, estou a 600 pés, chuva de leve a moderada sobre o campo. Tá sim, 6312. Torre Salvador, Utah, 3179, suporte espera na pista 1-0 e pronto. Falou pro controle, vamos atualizar as informações meteorológicas aí com a torre. Saída da El, Lida, pós-Lida Ildes. Decola pista 1-0 com primeira curva à direita. Aguarda apenas para confirmação do transponder e o controle de Salvador 120, decima 8, transponder 5114. E autorizado para a vitória 380, viagem pelo 44 da El, Lida, após Lida Ildes. Decola da 1-0 com curva à direita, aciona 5114, controle 120, decima 8, 5345. Fechamento crash, eu posso para pushback, acionamento, trip 5345. Vamos lá, 5345. Salvador, bom dia, azul, 4299, gente da Quebec, autorização Campinas 360. Azul 4299, aguarda para a Copa, informação é Quebec, ajuste no 020, é o número 3 para a Copa. Gente, Quebec, aguarda 4299. Bateu 2223, ponto para a Copa. Atrasado, Salvador, vitória da conquista, nível de voo 260, saída Arbor, após direto. Decola pista 1-0 com primeira curva à direita. Transponder 5-1-1-6 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Sete para o localizador, esquerda 1-4-0, informe estabilizado. Esquerda pro 140, portaré estabilizado com 897. 9, pronto, no ponto espera da 1-0. Tô 3179, ciente, mantém o ponto espera em cima. Mantendo o ponto espera. Lima, Pilo Bravos, controle em 20, décima 8. Controle em 208, obrigado, bom dia, senhor. 3 horas e 48, Campinas. 1-0-6 bordo, Campinas, 3 horas e 48, autorizado táxi via pátio, Índia Alfa, no ponto de pista 0-2-1-1-8, versão 62, ajuste no 020, gol 1804. Pátio, Índia Alfa, no ponto de pista 2-6-2, gol 1804, obrigado, bom dia. Batão, Guasca, Serra, Whisky, na escuta do solo. 5-8-2-6, mantenham o aproço, a vetoração. Mantenha o 060, mantenha o 060 e aguarde por novas instruções. Ok, então vai manter pro 037, aguardando instruções, mantendo o 060. Transição Nitsa, decola pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Transponde 5-1-3-0 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8, para o Oxiné 6225. Cliente autorizado Brasília 320, saída Momo, transição Nidsa. Decola da 10, primeira curva à esquerda 5130, transponder 208, é o controle Salvador, o Oceaner 6225. Está confirmando a rota direta, após Nidsa, Puído, após Peruísque 10, após Foxtrot, Romeu Mike, após direta, aqui na rota. Afirmativo, conforme o plano. Rota DCT Puído pelo Whisk 10 após Formosa, o Oceaner 6225. Fechamento caixa, eu passo para pushback, somente Oceaner 6225. Camarada 6211 da Oceaner, portão 2, pushback. Solo 41, direita, solo 219. 219, boa, 312. Boa, cauda. Após ter livre acionamento, pushback em coordenação aqui com o Champion Taxi, Oceaner 6219. Após o gol, autorizado pushback 6219. Salvador, Oceaner 6312, levando a Foxtrot. Oceaner 6312, autorizado táxi via Alfa, chama-se Juliette. Alfa, Juliette 6312. Os pés de teto, visibilidade de 3.000 metros. Do campo, 600 pés de teto, visibilidade de 3.000 metros. Azul 4299, pronto para 4? Pronto 4, 4299. Autoridade Salvador Campinas, via UP Zulu 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Deceptor via UP Zulu 16, após utilizado conforme rota. Decola pista 10, com primeira curva à direita, transponder 5125, e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 360 Campinas, via UP Zulu 16, decola lançada curva à direita, saída da El, Leda, Bridge. 5125 transponder, 208 ao controle, 4299. Correto, apenas confirmando, decoda 10, chame para outro pushback, acionamento no 08, azul 4299. 10, vai chamar 4299. Pegou 1897. Tá no máximo, tanto papo quanto pista. Obrigado. O Juliette Vitor Charlie informa que as condições de Salvador são instrumentos, teto de 600 pés, visibilidade de 3.000 metros. Faixa Matriz 12 vai manter posição antes da Juliette. O portão previsto do senhor é o 02. Eu tenho o tráfego da Airbus da companhia no 02. Vai dar início ao pushback. Daqui a. Aguardo apenas a liberação do Boeing da sua cauda, da Gol. Tá, aguardando o aeronave da companhia no 02, 267, 6312. Salvador, Gol 804.090, bom dia. Bom dia, manda o ponto espera, Gol 804. Mantendo, 804. Paulo, haveria a possibilidade da companhia puxar para o canto do pátio em direção ao 01 para podermos aproximar do gate? Ele vai ter que puxar com a cauda pro voltada pro pátio 13 aqui, que ele vai livrar a direita aqui para o ponto de espera da 10. Ah, tá ok, será que eu tomei a 13. Falou, bom dia, com 897, que você escuta. Gol 897, 3 ataques, via Alfa, chama a Juliette. Alfa, da Juliette, 897. Para o pushback, acionamento, trip 5345, remoto na 3. Trip 5345. A remota no 3, tem livre acionamento, pushback em coordenação, que só o chama para o táxi. Chamada para o táxi, 5345. Torres, Salvador, bom dia, o 5826 está 3.000 do externo. 5826, bom dia, continua a aproximação, reporta visual com o campo. Não chove sobre o campo, pista molhada. A última aeronave estou a 800 pés, 700 pés. Ok, ciente, 5826. Patão, Oscar, Serra, Whisky, na escuta do sol? TAN 3179, decolou de 46, controle 20, décima 8. Bruno 20, décima 8, 3179, grato. 6211, tem 118 a bordo, 3 horas, 40 minutos, com fim. Ataque sua direita via Índia Alfa, ponte para a pista 10, 2118, 3162, ajuste no 0, 20, 8, 9, 6, 2, 9. Ok, está pela direita aí. Monitora a tocha, né? 6219. Voxiné 6312, toisado Juliette, portão 02, atento ao Airbus da companhia. Juliette, 02, sim, da companhia 63. 1-2. 1-8-9-7, vai manter a posição antes da Juliette. Positivo, manter a posição antes da Juliette com o 897. Salvador, bom dia, é o TAM 3663, cliente na formação de VEC, autorização Guarulhos 340, na posição 4. Aproximação, informe sobre isso. Envite no perfil para 2000, TAM 3859. Através do parque de espaço, vá para a cidade Romeu. Mike Juliette Romeu, chame tu em 1862 para ingresso no circuito de tráfego. 1866 para ingresso no circuito de tráfego, Mike Juliette Romeu. 5826. Autorizado pouso, pista no zero, 1150 graus, 1-9. Ele pouso, pista no zero, 5826. Torreal, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, dá presente, autorizado, direto, bata. Reporte curta final. Dá presente, autorizado, bata. Reportará na curta final da bata, Romeu. Táxi 35345, está com 70 a bordo, 2 horas e 50, alternando galhão. 70 a bordo, galhão, 2 horas e 50, 3 ataques Apache, Índia, Alfa, no ponto de espera, pistona 0, torre 1, 1-8, direção 62, ajuste no 020, trip 5345. E Apache, Índia e Alfa, autorizado táxi, reportará pronto no ponto de espera da 90. 3, 4, 5. O Gol 897 vai guardar apenas o táxi do Embraer da Trip. Após livrar a passagem para o pátio principal, está livre acesso via Juliette, portão 1-1. 7, após a passagem da nave azul da Trip, vai ingressar Juliette, portão 1-1, Gol 897. Direita 29526. Controle, o TAM 3179 solicita, se possível, coordenação com o centro Recife após o desvio para que possamos voar direto bridge. Quente, aguarde. 3179, vai ter necessidade de voar neste rumo quantas milhas a mais? De 15 a 20 milhas. Suficiente. Leve, ficou dormindo. Presente, o Lima Kilo Brown. Tá 3663, pronto pra cópia? Prossiga, senhor, 3663. Dois visuais. Ok. Já para descida? Já para descida, senhor. Saída da El, Lida, após Lida direto, bridge, onde Deceptero via Upper Zulu 16. Após visado conforme rota. Decorda pistão no zero com primeira curva à direita. Transponda 5123. E o controle Salvador 120, decimal 8. Gente, autorizado 3420, Guarulhos, Upper Zulu 26, decola da 10, curva à direita da Euleta. Bridge, intercepta conforme. 5123 no transponde do 3663. Está confirmado. O VR está operando, senhor? Afim, já operando, apenas confirmando a aerovia, Upper Zulu 16, ok? E o controle Salvador 120, decimal 8. Afirmo, aqui na informação da pista está fora ainda. Tá ok, o 0028 é o controle de saída, Upper Zulu 16, confirmo 3663.